amanhã, o grande Deus me concede mais um dia de vida. Acordei na mó estiga de ler a Bíblia, mas antes quero trocar uma ideia com o nosso Pai. Bom dia, Espírito Santo, então como é que vai? Hoje eu quero sair e encontrar meus irmãos, dizer alguém que me importa, que amo de coração. Se preciso perdoar ou pedir perdão, você me entende, praticar um pouco de comunhão. Quer saber? Vou ligar lá no meu pastor. Tô de vacilo, esqueci, Gevaldo viajou, mas tá valendo, eu bato um fio lá no Márcio. Nunca deixa brecha, meu mano, meu aliado. Aí negão, o que cê manda, pode falar. Só alegria em excesso, liguei pra compartilhar. Daqui eu ouço uma buzina, sonzão, altos grave. Márcio, eu tô indo nessa. Falou. É o Andrade, com pressa desce o vidro, grita de dentro do carro. Mano, o que cê vai fazer lá pelas quatro? Nada demais, assistir final do campeonato. O mano sempre atento veio trazer o recado. Só vou calçar o meu tênis, aí a gente sai voado. Avisa lá pro Edmilson já esperar arrumado. Jogo do Mengão já era, um abraço. Evangelismo na Norte, véi, tá ligado? É amanhã, o grande Deus me concede mais um dia de vida. Acordei na mó estiga de ler a Bíblia. É amanhã, o grande Deus me concede mais um dia de vida. É amanhã, o grande Deus me concede mais um dia de vida. Acordei na mó estiga de ler a Bíblia. É amanhã, o grande Deus me concede mais um dia de vida. Tem muita gente ao redor, todos atentos ao que eu tô falando. Daqui eu vejo noiados à lombra ainda passando. Alguns vão entendendo, outros não muito bem. Prostitutas se aproximam, querem ouvir também. Um grito na multidão. Faço o que for preciso para ter a paz, o amor que vem de Cristo. Aleluias e glórias meus manos comemoram. Coro de anjos no céu festejando a vitória. Resto da tarde uma bênção, são várias vidas salvas. Talvez nem tenham noção, salvaram suas próprias almas. À noite cai um compromisso, já tá quase na hora. Paz do Senhor pra quem fica, vamos sair fora. Quebra pra Hélio Prates, não deixa eu esquecer. No quarentão hoje tem baile do MHG. Filhos da obediência, MMC. Eu quero ver Novo Testamento, Gospel MC. O chão vai tremer, anjos da periferia, Kleb e companhia. Frutos do Espírito, Gospel Dance. Roda de break, deixo pra quem entende. O tempo é curto e ainda muita coisa pra fazer. Rasga prêmio norte, é rapidão, só dá um abraço no G. O cara já tá me esperando, tem uma data. Ficou de me arrumar o vídeo do Silas Malafaia. A noite tá só começando, vamos romper até o dia. Lá na igreja hoje vai ter vigília. É amanhã, o grande Deus me concede mais um dia de vida. Acordei na mó estiga de ler a Bíblia. É amanhã, o grande Deus me concede mais um dia de vida. É amanhã, o grande Deus me concede mais um dia de vida. Acordei na mó estiga de ler a Bíblia. É amanhã, o grande Deus me concede mais um dia de vida.